Portal do Arrocha. O coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. Coração dói, o coração chora. Nem que seja piedade volta. As coisas já dentro do porta-mala e um vazio dentro do meu coração. Eu assumo, eu admito, eu fui errado. Não sei como nem porque fui te trair. Vai ficar tanta saudade nessa casa, mas escuta por favor, volta pra mim. E o coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. Coração dói, coração chora, nem que seja piedade volta. O coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. Coração dói, o coração chora, nem que seja piedade volta. As coisas já dentro do porta-mala e um vazio dentro do meu coração. Eu assumo, eu admito, eu fui errado. Não sei como nem porque fui te trair. Vai ficar tanta saudade nessa casa, mas escuta por favor, volta pra mim. E o coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. Coração dói, não precisa ir embora.